要不削冰淇淋不是冰箱不？如果说是，你削冰，那空气也晓得流。Que para Deus só existe um fio, só existe uma força, uma vitória. É a vitória do amor próprio de Deus. Pé gente em cada um. E o ser humano teima em fazer o caminho do contrário, querendo dividir tudo e tudo que é jeito. Vocês precisam acordar? E aceita a sua essência boa, a presença de Deus agindo na sua vida de qualquer forma, sem complicar mais nada, sem complicar até o processo de ouvir uma conversa, sem complicar o processo de abrir o sorriso pro outro. Saravá os pretos velhos! Adorei! Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Viva! Atacado. Como é que é? Eita, tô muito feliz, hein? Nossa, falar com o preto velho, pai João da Angola, é uma satisfação enorme. Ah, meu filho, só ninguém não. Deixa de botar fogo nas palavras, né? Cadê as palavras, mãe, né? E as formujas? É. O que, como é que é? Não escutei direito. O que adianta? Deixa de botar fogo nas palavras. Que as palavras morrem. E a fogo murcha também. E qual que é o jeito certo, pai João? Olha, ela vem ele. Gente, é que meu filho fala comigo como eu tô falando com você. E pai João, viva. Mas é verdade. Gente, a gente fica feliz de falar com o senhor, é uma satisfação enorme. É verdade. Então tá bom, né? Esse pai João. Pai João. Pode falar. O senhor sabe que aqui na Terra, hoje estamos no mês de setembro e é uma sexta-feira 13? É um dia bom, né, filho? É dia bom pro amor. A gente tem bastante ainda. Por tem incrível, muita parece. Superstição, né? Isso, de superstição. É muita crença no que não é. É preciso pensar, né? É porque você gosta de pensar no mundo magístico. E nem sempre é assim, né? Todo dia 13 e na sexta-feira é um dia bom pra falar com os catucando. É um dia bom. Atender. Um dia bom pra quê? Pra falar com os catucando. Oh, graças a Deus. Hoje é dia de falar com tudo que é de idade. Por quê? Porque os portão estão abertos. Ah, então tem um. Tem, filho. Um fundamento. Vocês criaram energia forte. Com essa quinça. Ah. E os portões ficam abertos. Esqueça de botar corrente. Aí você vai passar pro portão que quiser. Você vai ter acesso o que você quiser. É um dia de muito trabalho porque nós vem pra coordenar muito o coração que precisa e tá sintonizando no outro lado, né? Ai. Tem gente, meu filho, que não olha nem o bichinho passando na rua hoje, né? Dá medo. Os bichinhos das buchas, né? Ah lá, é. Tá. Hoje é que esses bichos fazem o maior trabalho. Ah. Porque os gatos começam a limpar tudo. Já percebeu que o gato, ele passa em tudo que é buraco, dá jeito em tudo. Ele entra em tudo que é casa, a pessoa nem sabe. E a energia dele sai arrastando tudo que tá grudado, encostado nas pessoas e nos lá. Aí imagina hoje que os portões estão abertos. Eles arrastam e levam embora. Hoje é um dia de grandes oportunidades. É um dia de muita luz. Você só quer ver o lado preto da coisa. O que é que nós podemos fazer, né? Não. Se hoje fosse um dia um, nós estávamos aqui. Como é que é? Se hoje fosse um dia ruim, É. nós não podíamos estar aqui, né, filho? É verdade, pai. Dava Eita. tudo errado, né? Até o comunicador dava errado hoje. Dava tudo errado. E deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Então. Então, daí, pensando neste dia especial, como todos os outros, mas se um dia é igual a todos os outros, ele deixa de ser especial, né, Pai João? Mas todo dia é especial. Então tá bom. Pensando nesse dia especial, eu vi uma foto de um gatinho amarelinho abraçando um gatinho pretinho e dizendo assim: é mentira, você não traz azar, não fica triste. É, tá certo. Ele é mais sabido que vocês. Daí, eu tive a ideia de escrever uma frase que eu quero contar para o senhor e de repente o senhor trazer algum ensinamento dessa frase. Tá bom. Eu escrevi assim: o medo que surge da falta de esforço pessoal para a busca e aquisição do conhecimento, que nos impossibilita de amar sem fronteiras, nos faz táxi sem passageiro, espaçosos, vazios por dentro e cheios de prejuízo ao final do dia. Igual de folhear a palavra, né? Só um pouquinho. Mas é aquele planta for na boca. Vai sair as palavras tudo fluidas. Vou começar, tá bom? Eu acho que eu tava com o macaco na cabeça, pai. Na cabeça, meu filho, tava em tudo que é canto. Porque ficou folgando o pensamento. Mas dá pra entender. Eu posso falar do pensamento? Fala, pai. Eu vou falar bem rápido. Bem rapidinho. Bem rápido. O ser humano gosta de ser preguiçoso. O ser humano gosta de reclamar muito. E essa reclamação acaba virando a vestimenta dele. E essa reclamação passa por todos os aspectos, todas as partes da vida. O espiritual, então, que é o primeiro aspecto. Se o homem não faz nada, fica na preguiça, não trabalha a sua vontade de realizar as coisas, de ir atrás de estudo, de conhecimento. Como você falou, o próprio táxi. Se o motorista do táxi não usar bem, não vai dar nada que preste. É simples, né? Sim, senhor. Aí, Nossa. o que é que nós podemos mandar o povo fazer? Levanta as pernas da cadeia e vai buscar o que quer. Vá atrás do que você quer crescer, né? Essa coisa é engraçada. Eu fico vendo vocês estudar. Não é que tá pra estudar. Dá vontade, dá força, dá coragem. Quando termina tudo, faz mais nada. Parece que acabou a vida. E tem muito que dizer assim, olha, agora não quero mais nada. Eu vou curtir a vida. Coitado, né? Esse aqui fica parado na vida. Porque vai morrer, vai ter o conhecimento só daquilo que estudou e do trabalho. E mais nada. Para mim, isso não é rico, não. Esse é pobre. Pobre de conhecimento. É tão bom estar aprendendo coisa nova o tempo todo. Né? Se aprende até vendo a foto do gato amarelo abaixando o peito. É verdade. Mas tem homem que nem que olha pra isso, dá só uma risadinha e pronto. Não É, aprendeu nada com aquilo. não aprendeu nada. É porque o taque está sendo mal usado. Aí ele já fica tão acostumado na preguiça que nem pra pensar funciona, né? Nem pensar funciona, pai. Porque a preguiça não é só ficar parado o dia todo. Ficar vendo televisão. É até bom ver televisão. É gostoso. Mas vamos levantar também, né, meu filho? Pegou o livro pra ler. Pra conversar com alguém. A gente tá na calçada pra conversar. Tá sim. E aí vai acontecendo coisa pra aumentar o conhecimento. O ser humano tem cinco sentidos básicos. Só esses. Tem mais uns quatro. Ele só reconhece a intuição, né? Né? Como sexto. Tem Isso. mais três. Como é que ele vai usar tudo se não tá usando nem o dedo para sentir a terra no chão? Não reconhece nem a textura da terra pro telhado. Bota a mão na parede, não sabe nem o que é parede, acha que é chão. Não tá usando nada, né? Só vai desenvolver os outros quando aprender a usar bem os que já tem. Aí fica tudo correndo atrás da tal da mediunidade. Essa semana foi interessante por aqui porque o trabalho envolveu muita mediunidade. E é todo mundo procurando saber o que é mediunidade. Que eu estou sofrendo com a mediunidade, que eu estou sendo deferido pela mediunidade. Tem a mulher que diz, oi, minha mediunidade acordou, o que é que eu faço? Aí eu disse, meu filho, minha filha, ela não acordou não. Ela já estava acordada na hora que você nasceu já. Você que agora para outra, pôs o ouvido para ouvir ela gritar aí dentro. E eles querem desenvolver o que já está desenvolvendo. É difícil falar para esse povo. Eu vou voltar para a preguiça. Se você não usa os outros dons, como é que vai usar mais isso? Né? O dom da língua mesmo. Tem gente que não se segura a língua na boca. Só usa a língua pro mal. A mediunidade vai vir para ser usada se a pessoa só usa pro mal a língua. Não tem como. Ele puxou os assuntos sérios hoje. É muito, mas é engraçado. Então, Pai João, tem uma pergunta aqui. Se é através das provas que nós evoluímos, nós então devemos provocar provas em nossas vidas se ela está muito sossegada? Ah, pois, se tá sossegado, é a prova que você precisa. Passar pelo sossego. Não é o fato merecedor do sossego. Você não estava merecendo. A prova está sendo sossego. Fique quieta aí no sossego. O sossego, ele vai fomentar dentro de você o seu lado barulhento, o seu lado inquieto. E aí você vai querer fazer coisa quando não devia. Aí você vai procurar prova, né? A repórter vai ser mais prova complicada. Agradeço o sucesso que é a sua prova de hoje. De novo, todo mundo só quer viver na dor, né? Pois é, ué. E precisa ir pra dor. Bate quando bate o dedo na pedra, né? Que dói botar a mão na cabeça. E depois passa. Você não aprendeu a viver no amor, não. É, tá tão caro pra todo mundo. E até hoje você não quer viver no amor. Quando recebe uma provação de tranquilidade, já interpreta como se fosse uma coisa ruim. As provas nada mais é que a vida dizendo: você já sabe lidar com isso. Você já sabe atravessar essa maré aí, sem derrubar o barco, sem virar, sem afundar. Mas a pessoa entra com a mão na cabeça, né? Esquece de pegar o remo. Aí tá, é bem calmo, né? Vai afundar o barco. Na tempestade tem que segurar o remo firme. E se vê que a pessoa tá boa pra passar ali pelo meio. É assim. Então, e tem é um, inclusive falei com o moço certa vez, ele tem uma família, dois filhinhos gêmeos, é uma família maravilhosa. Ele falou: olha, às vezes eu nem vou falar com o preto velho porque fica até estranho, porque ele fala assim que eu não tenho problema nenhum. E aí procurando problema, né? Aí eu digo aí que o próximo problema vai ser com o fio pequeno. É assim que a vida vai, meu filho. Porque vai pegar pela porta do amor. Olha esse portão aberto hoje. Vai vir pela porta do amor. Que geralmente o amor é o maior problema que dá, né? É a maior dor. Ele tá pedindo problema. Então pronto. Ele começa a agradecer que tá tudo bom. Senão ele vai ver. Ah, eu fico sorrindo. Olha quando o povo vem atrás de eu. E vai, paizão, pelo amor de Deus, me ajude. Eu digo, já tô ajudando, tô ouvindo. Vai, paizão, passa um trabalho, uma erva, alguma coisa. Eu só balanço a cabeça e pronto. Tá certo, meu filho, vamos conversar mais. Quando a pessoa fala, tu esquece até da erva. Ela só queria botar pra fora. Fica complicando até o fato de dizer eu tenho problema. Não para nem pra pensar. O que é ter um problema? Você pode dizer, meu filho? Ah, tem um Ninguém sabe, olha. problema é reconhecer no externo uma força maior que a sua. Tá tudo errado. Tá tudo errado. É conhecer que a pedra tá na sua frente. E seu pé tem mais força para empurrar e jogar longe. Usar a sua palavra, né? A sua força é maior que o problema. É. É você que tá vendo negócio como se fosse um monte. É, tá mesmo, filho. O que é problema na vida, hein? A própria vida já tá desenrolando tudo. Já tá trabalhando. E você tá dizendo que tá com problema. Não viu nada ainda. Dá até medo, né? De ver. Tá certo. Agora, Deu pra atender? sim, deu. Vamos voltar um pouco nos animaizinhos? Certo. Ah, tá. Eu disse que ia falar dele, né? É, então. Nós esqueceu. Aí eu pedi culpa, viu? Que eu falei que eu ia dizer uma aula toda só dos animais, né? É. Ai, desculpa, mano. Não, que é Pode isso? perguntar. Não, qual que é? Qual que é o propósito da encarnação dos animais? Eita, meu Deus. Já desci a pessoa essa semana. Como é que é? Olha como. Já desci a pessoa essa semana que Ah, pergunta lá. quase a mesma coisa. Ixi. Tá, eu vou dizer tudo de novo. Vamos lá. Agora eu tô só repetindo, né? Que eu já falei. Ah. O animal é a forma encarnada mais próxima do ser humano, não é isso? Tirando os bichos que ficam no mato, né? Que não chega perto. É. Mas vamos falar primeiro dos mais próximos. Vamos. O espírito. Ele recebe a oportunidade de desenvolver o aspecto daquele específico animal. Escolhe um animal aí para nós começar. O gato. Pronto. o repito vai encarnar no papel do gato. Provavelmente, aquele repito precisa desenvolver sua independência, ser dono dele mesmo. Aí vai pro gato. Se o gato for muito arredio, não, nem chega para comer. Se via na rua, né? Mata os pombos, os bichos por aí, come e volta já feliz com a barriga cheia. Ele só aluga a cama para dormir. Esse desenvolveu o papel dele. Esse, quando morre, vem como um ser humano e pode ter acesso a muita coisa importante, viu? Porque desenvolver essa caridade de ser dono de tudo, de ser independente. Vou falar de um gato agora que não conseguiu fazer isso. Aquele mimoso fica deitado. Com a mulher só alisando ele. Ele pode vir depois como uma criança totalmente mimada, dependente. Até o outro da criança parece um gato. Começa até a engordar, né? Você não faz nada. Ué. Porque não aprendeu. Aí vem como ser humano. Só que não existe a desencarnação, né? Senão ele ia voltar a chegar de novo para aprender. Aí passa para a próxima agora, outro ser humano. Para ver se a consciência vai percebendo o que não foi desenvolvido. Aí vamos botar 10 vidas, né, para aprender. Que é o animal mais esperto que o homem. Quando nós falamos de evolução, o animal evolui mais rápido. Porque vem programado para aquilo e ele faz, acabou. O homem fica complicando a própria evolução. Pois que eu digo, Deus deu um presente muito bom. Que é a consciência e o livre-arbítrio. Mas eu não sei até que ponto ele foi bom não, viu? Ele devia ter dito, olha, mano, vá com a cabeça de cachorro. Ia ser obediente, resolvia tudo. Era mais rápido. Deu pra entender? É, eu tenho uma pergunta então. Então faz. Olha, eu tinha a impressão que o seguinte, o animal é uma individualidade, mas ele é coordenado por uma alma de grupo, como se fosse uma pequena mônada. E daí... Mas no início da carreira evolutiva dele. Isso, tá. E daí... Com o passar das encarnações, ele vai adquirindo mais conhecimento espiritual interno. Tá. E vai sendo permitido o encarne já próximo do homem. Deu para entender? Tá, isso. Então, tá, daí ele vai voltando, encarnando, e aquele grupo, todas as experiências que, por exemplo, naquele grupo tinha, por exemplo, vamos dizer aí, qualquer número, 144 animaizinhos que fazia parte daquele grupo. Então, o conhecimento de todos os animaizinhos vêm para aquele grupo, é assim? Ou só fica naquela uma individualidade? Depende. Se aquela pessoa que está no animal, né? Vamos pensar assim, se aquele espírito. Espírito. Foi o incluído para ser a base de outro grupo de desenvolvimento, ele vai compartilhar. Mas se aquela encarnação é apenas de reajuste, ele não vai compartilhar nada, é só dele. Entendi. Bom, entendeu? Tá, daí aquele um chegou num ponto assim que ele está preparado para passar para o próximo estágio. Eu estava com a impressão, Pai João, que o próximo estágio seria ele se tornar um elemental. Tipo uma fada, um gnomo, um negócio. Se o animal, meu filho, desenvolveu sua espiritualidade, ele não precisa passar pelo aspecto humano. E aí ele vai encarnar como elemento, mas um elemento mais evoluído. Porque o elemento básico se chama de espiritual, né, de elemental, ele não tem consciência. Se você chegar para um elemental e pedir alguma coisa, ordenar, ele vai e faz. É uma energia que você pode até criar o seu elemental, meu filho. Os magos bruxos fazem isso. Cria o elemental da forma, né, do pensar, moldou a energia e viu um escravo. Aí quando o humano morre, esse elemental tende a assumir também. Se for um elemental original e você aprisiona, você já está começando na roda dos karma, né? Aí o animal que foi evoluir completamente seu espírito, ele vai para a parte do elemental. O que não evoluiu completamente, vai como homem. Tem o outro lado também. Tem muito elemental que passa pelo lado humano, porque precisa. Porque durante o elemental, começou a acordar uma consciência, um fiamento de consciência nele. E a consciência é uma coisa só do homem. Deu para entender? Aí a lei da sintonia vai fazer com que esse elemental já consciência venha agora como um homem para desenvolver esse aspecto acordado, que é a consciência. E aí sim, se ele conseguir, vai ser um homem com a consciência expandida. Complicou, né? Não, explicou, é eu que sou cabeça dura. Olha. Não, é só bater na paz. Não, mas olha, eu vou falar pro senhor o que eu entendi, daí o senhor fala, e não tem nada a ver. Ou vamos que eu entendi bem. Olha, seria assim, então, por exemplo, você vem como no reino mineral, as plantinhas primeiro, depois você passa pro reino animal, depois você passa pro reino dos elementais, depois. Não. Acontece alguma coisa que daí você vem pro reino humano? Não. O elemental, que foi o elemental desde o início. Ah, passa por... Ah, entendi. Tem e o elemental que nasceu elemental, de elemental mesmo. Ah, entendi. Que tá coordenando o reino mineral. O primeiro é o elemental, meu filho. Ah. Que é que vai coordenar as energias das plantas. Tá certo. Das pedras. Uhum. E do bicho. E você chama do ser da natureza, né? Nossa. É a mesma coisa. Entendi agora. Entendeu? Sim, então aquele espírito pode ser criado já no reino animal, ou aquele espírito pode ser criado já no reino hominal. Isso. Tem pedido que a gente, né? É. Parece um supermercado com a fita pro adulto. É só escolher. É porque é tão amplo que a mente humana não acordou para perceber isso tudo. E fica até difícil ver claramente. Mas no, é tão simples. No Espiritismo, Pai João, a gente aprende que a diferença em evolução de um cachorro, de um animal qualquer, para o espírito do homem é a mesma da evolução do homem para Deus. Eu posso falar de uma forma mais clara, mais simples? Por favor. Se o bicho amou de verdade aquelas pessoas do convívio, ele atingiu o amor de Deus mais rápido que um ser humano que não consegue nem amar a sua mãe. E agora, como é que fica? Deu para entender? Sim, deu. É um comportamento que ele fez mais próximo da realidade de Deus. Mas, fonte. Mas dizendo assim que o espírito dele ser mais ou menos evoluído, onde a gente classifica isso? Ele é menos evoluído que o espírito do homem. Você vai ter que crescer classificação. Não tem classificação. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, meu. Sabe por quê? Você vai classificar como algo desenvolvido. É. Mas se já foi moldado como animal, ou como elemental, ou como planta, em si mesmo, ele está completamente desenvolvido. Ele não tem mais o que desenvolver. Ele vai agora usar, eu vou voltar para a sua fase do começo. Ele vai ter que usar um táxi bem usado. A tarefa for bem cumprida, ele vai receber outra, de outro tipo. Deu para entender? Deu. E aí ele vai vir agora de outra roupagem. Na próxima roupagem, exige outro comportamento. Se for bem executado, vai para a próxima. É como se você abre, tem mulher que abre aí dentro dos quartos. O guarda-roupa, né? Tem roupa que dá para usar para 10 vidas. É só escolher uma, né? É. Só que se é usar muito bem uma, essa roupa vai acabar rasgando, né? É. Cumprir o papel daquela roupa, usa a próxima. A existência, a carne, é isso aí. Use bem usado. Terminou, é, rasgou o corpo, vamos pro próximo. E cada um vai acrescentando, vai agregando forma, conhecimento, expressão. Tô aqui com picô, foi tudo. Posso fazer uma pergunta pra você? Pode, por favor. Me corta aí na sua gravação. Não, pode falar. Tem uma pica que me chama aqui no mim. Pajuna. Pode falar. Para que eu possa compreender. O espírito foi criado, digamos que o gato. Ele foi criado para ser gato. Isso. Mas quando ele cumpriu a missão dele como gato, ele pode voltar para uma outra roupagem, numa outra espécie de gato, numa outra espécie de animal, um outro animal, não como homem, não. Sim. Né? Sim. É, foi assim que eu entendi. Aí e já é pode assim que dentro do que eu aprendi, eu vou quebrar tudo, você já aprendeu. Então, peraí, deixa eu fazer essa pergunta, seja, aqui no aberto. Quando o gato perdeu, né, a sua roupagem, por já ter cumprido a sua missão, ele aí volta numa outra roupagem. Então, essa outra roupagem, ela pode ser uma roupagem hominal? Pode. É? Pode. Então, tem uma coisa errada no que eu aprendi. Tem, eu também. Não, vai em todo mundo. Pode crer, Paulinho. Por isso que eu tava aqui, olha, eu já tava capaz, chega a minha cabeça, esquentou. Chega a roda, né? Isso. Você imaginou? Você imaginou se a senhora fosse um rato na outra vida e viesse hoje como essa senhora tão bela? Pode, ia ser um rato bonito. Não ia gostar, né? Bom, você vai gravar agora que eu vou picar tudo. Vou gravar. Deixa eu colocar essa pergunta mais ou menos também aqui. Então, Pai João, o espírito foi criado naquele grupo do gato, evoluiu. Ele pode voltar como cachorro, como um veado, ou sei lá, e até como homem? Ou como é que funciona? Ele pode voltar na forma que for precisa, para ele aprender o aspecto daquela forma, a consciência daquela forma. Quanto mais ele for passando de experiências diferentes, ele vai completando diversos aspectos dentro dele, que quando junta tudo, vai ter uma gama de conhecimento apto para ingressar nas bases inicial da encarnação humana. Entendeu? Sim, mas isso leva milênios leva e milênios tempo. E milênios e milênios. Não é só o gato vir, passou um ano, morreu, chega com o homem na mão. É, então. Demora muito. Ah, então, daí tudo bem. Porque o animal não tem a consciência de agregação de conhecimento. Tem. Tem um momento de iluminação dessa consciência primária. Aí ele começa a perceber e ele vai começar a perceber. Eu sou gato, mas não sou gato. O Né? comportamento dele muda. Aí é quando vem as entidades coordenadoras e começa a preparar aquele ser, aquele espírito, para ingressar numa camada social humana muito básica, num país, às vezes, que não tem muita condição, é quase animal, que ele vai poder usar os conhecimentos animal dele, animais, já com um traço de consciência mais evoluída, para poder desenvolver a sua consciência humana. Aí vai ingressar agora em nova escola. Muito grande. São os primitivos? Isso. Que é o João Primitivo, né? Eu posso fazer uma outra pergunta? Deixa eu já completar. E aí ele vai agora caminhando nessa escola primitiva. Só que você pode perguntar. Hoje em dia tem escola primitiva? Tem. E os índios ainda que nascem no meio do mato? E o povo que não tem conhecimento, nem que tem água boa para beber? E o povo que ainda caça o animal para comer? E o povo que ainda se preocupa com os aspectos da natureza? Veio da onde esses espíritos? Deu para entender? Sim. Não é 100% dos animais que vai virar homem, não. Senão nós é tudo gato, cachorro, cavalo. Entendi. É preciso Aqueles que. que atingem uma certa iluminação de consciência. E o espírito próprio, ele pede por algo melhor. Ele diz assim, olha, estou cansado disso aqui, deve existir algo a mais. O homem primitivo lá atrás, ele não começou a questionar. Quando olhava para o céu, não é possível que só tenha esse céu. E aí começou a abrir a consciência para coisas novas. E ele começou a caminhar para sair para ver que o mundo era maior, né? É esse o processo. É porque vocês ficam querendo compreender tudo de uma forma só, de uma vez só. É como se fosse abrir o livro, liu aquela página, entendeu, né? Aí tem que abrir a página da cabeça para ver o que é olho. Até para eu é mais difícil compreender às vezes. Aí eu tenho que pedir orientação de outro livro, né? Aí o que você chama de uma consciência mais evolutiva, mais evoluída, na verdade, é só porque tem mais conhecimento. Hoje você não é mais evoluído quando é criança? Sim. Então, Tá. deu para atender. Deu. Hoje é um assunto bonito, mas não é muito sério. É. Então, alguém que tá ouvindo, muito provavelmente pode ter acontecido de já ter sido um animal. Sim, e não? Posso agora fazer uma Posso. pergunta? É por conta disso, então, que você diz que o espírito humano. Isso é tudo a mesma coisa. Porque tanto o animal, elemental, vegetal, as pedras, até a água do rio, né? Veio tudo da mesma essência. Só fez a distinção no início de tudo, dos grupos, para experimentar coisas diferentes, para no final unir tudo de novo e voltar para a mesma fonte. Isso Na acontece com os verdade, primatas. tudo isso é experiência de Deus. Quando Jesus diz que todo mundo é a Deus, é nesse sentido. Todos estão experimentando. Cada um é um pedaço de Deus. Na verdade, Deus está se divertindo com tudo, está aprendendo com tudo. É como o professor que dá o dever e os alunos vão para casa fazer. Depois todos trazem e o professor junta tudo. Parte do mesmo fio, se divide e volta pro mesmo fio depois. Entendi. E então, o objetivo da encarnação do animal é acumular aquela experiência que pode proporcionar aquela vida. Isso. Quando ele cumprir completamente, ele vai ter uma vida. Pode ser que ele depois venha com o mesmo animal. Só que num país diferente, com outra cultura, com outra experiência. E aí vai juntando com o tempo, com o século, milênio, né? Aquelas experiências. Tá. Se aquela alma acordar para a luz, aí acordou a consciência. Mas é sim, meu filho. Não é certeza. Tá. Como não é certeza, eles vão ficar vivendo aquilo eternamente, completando a sua essência. Você não disse que o homem tem que ser perfeito? É. O homem vai ter que ser perfeito no que ele é. É. Afô. Tem muita afô que você diz que não é perfeita. A planta vai trabalhar a sua perfeição até que todas sejam perfeitas. Aí ela não vem mais como planta. Vem como ave, né? Porque a beija vai afoando e vai crescendo. O sentido de perfeição ao belo, ao amor, vai expandindo. Eu acho que uma incógnita que talvez o homem ainda não possa compreender é como se dá essa transição entre esses reinos. Não é tão difícil de entender, não. Não é? Não. O senhor já entende? Se você quer sair do país que você mora, para ir para outro, precisa de quê? De um transporte. Oxi, e o conhecimento? Ah, é. Se organizado, o transporte e o conhecimento, né? Ah. Quando isso tudo tá pronto, tá 100%, o que acontece? Oxi, a alma, as roupas vai embora. É a mesma coisa. Só que tem pessoa que não consegue fazer isso tudo durante uma vida, né? Morreu. Conseguiu cumprir o sonho de ir embora para outro país. Foi porque ele não tinha conhecimento, condição, é a mesma coisa. Quando esgota tudo que tem que ser vivido naquela forma, é automático ir para a próxima. Não é escada evolutiva. É experiência diferenciada. Eu já sei fazer o meu papel de cachorro. Eu já vivi tudo que é tipo de raça de cachorro, tudo que é tipo de experiência. Já apanhei, já mordi, já fui bom. Cumpri tudo. Não tem cabimento você nascer de novo como um cachorro, né? A não ser que apareça outra raça de cachorro e vai ter que ir pra lá também, né? E eu ouvi falar que nos planetas mais evoluídos, é natural que os animais também sejam muito mais evoluídos que aqui. É isso mesmo. Porque a consciência vai andar de mão dada com a consciência atual do ser humano, daquele local. Um precisa do outro. O cachorro de vocês precisa de quê? Na verdade, é o ser humano que precisa do cachorro, né? É. O ser humano tá precisando do amor. O espelho do amor tá ali. Mas ele não quer ver, ele bate no cachorro. Se o cachorro cumpriu todas as suas experiências, não atingiu o objetivo de ser reconhecido como amor vivo, ele vai ter a oportunidade de ir para outro mundo também. E se atingir um grau tão grande de consciência, vai vir como ser humano. Pega o exemplo que esse cachorro possa nascer em outro mundo. Foi para lá, tá desenvolvido. Ele é até mais desenvolvido que o homem que tá de cá. Não é assim? Sim. Se eu for usar a palavra desenvolvimento de vocês. Mas na verdade não é desenvolvido. Ele apenas aceitou o processo de conhecimento e de crescimento próprio. E aí foi usar esse conhecimento onde dão valor a ele. Você só consegue se dar bem num grupo de pessoas quem dá ouvido a você, né, assim? Ué. E aí você vai se desenvolver completamente e até mais. Se você for falar com o pessoal que não quer nem olhar pra você, você vai fazer o que lá? Você vira as costas e sai, perde a oportunidade, adeus pra ir pra outro lugar. Entendi. Então, agora vamos pensar assim. O animal veio para a encarnação. O senhor sabe que durante o sono nós temos desdobramentos. E no animal ele tem esse desdobramento também? Igual a todo mundo. O ser mental, mesma coisa, né? Já são tudo espírito. Todo corpo físico que precise do sono como reparador, o espírito vai ter sua oportunidade de deixar o corpo sendo reparado e tateando outros caminhos. Então vou voltar pro começo. Vamos. Por que vocês complicam tanto o entendimento? Por que vocês estão sendo tão preguiçosos de entender as coisas? Por que é tão difícil abrir a cabeça de uma forma completa? Vocês ficam presos a uma informação que foi passada numa época primária, que as mentes só conseguia entender aquilo. Com o tempo as informações vão vindo cada vez mais. E aí você não tem medo, acho que é medo, né? De abrir a cabeça para ver de outra forma. E param até de crescer o conhecimento. É o O que é medo. que. O que é que vai acrescentar para a vida de você? Saber se você foi um cachorro ou um lagarto. Deu para entender? Deu, não acrescenta nada. Porque sua consciência atual é tão ampla, é tão importante, que você já percebeu que dentro de você, às vezes, tem muita característica de animais, que foi apreendida ou sendo o próprio animal, ou porque foi observada a convivência com algum animal em outra encarnação, daquele tipo. Você já viu que tem gente que parece um macaco? Até Já. nas atitudes, né? Tem outro que parece umas cobras, que não pode topar, já tá dando bode. Tem outros que parece cachorro, topou, já abre as pernas, já bota a barriga pra cima. Né, assim? Você sabia que tem mulher até carrapato? Eita. O homem olhou é agulha, moço. Eita, Tá pai. entendendo? É. Então tinha um aspecto já aprendido por essa essência divina, que com o passar dos milênios, com o passar do Senhor Tempo, foi crescendo, foi acumulando informação. É natural que vá desenvolver muito mais coisa. Eu acho que o difícil é a mulher ficar carrapata a vida toda, né? Né, Na próxima ela vem como o quê? Como pior. Aí é vida, né? Mas isso não pode acontecer. Eu falei pra ela vir com o pioio, porque ela vai vir com a mesma atitude. Antes era um carrapato, agora pioio. Até ela aprender que tem que sair daqui. Daquele padrão de comportamento. Que é muito mais do que um carrapato e que um pioio. Que o ser humano é muito mais que um cachorro. É muito mais que um cavalo, né? E o ser humano adora ser cavalo, né? Tô eu aqui montadinho, né? É. Aí tem que aprender a deixar ser cavalo. No dia que os médicos aprender que não precisa nós montar neles, aí evolui. Eu só precisava de uma cadeira do lado para sentar do lado e conversar. Mas não aprendeu ainda, então eu sento em cima mesmo. Então, o senhor está dizendo o seguinte. Dado as nossas inclinações e necessidades de reforma íntima que trazemos de vidas passadas, numa nova encarnação, somos expostos às nossas fraquezas para que ali então confirmemos a nós mesmos que já superamos aquela fraqueza. Isso mesmo. Uhum. É só para lapidar a pérola, né? Uhum. A perninha piora. Tá certo. Agora, Pai João, sempre que eu abro para questões ao público, enviar uma pergunta para o Preto Velho, 99% das perguntas é sobre mediunidade. Amor, Pai do Céu, tá tudo... Vamos lá, né? Faça a pergunta. Não, mas são perguntas assim, ou que o senhor já respondeu, ou que várias outras pessoas responderam, que eu fico meio assim, mais então querendo estudar com o senhor. Então eu vou falar a mesma coisa. É tudo preguiçoso. Olha lá. Que não está usando seu tempo para ouvir com atenção e compreensão o que já foi conversado antes. Você já tem repórter antes? Por que não vai atrás? Por que não tinha pena da cadeia e vai procurar? Tá na preguiça? Tem pra entender o que eu falei da preguiça agora? Tá na preguiça, tá. Mas eu posso ir picar de novo a mediunidade. Mas olha... Você não tem cinco dedos na mão? Fala, pode falar. Tenho. Eu pico rápido, se preocupe não. Não, pode falar, pode falar. Você tem cinco dedos na mão, né? Aham, aham. A mediunidade é o sexto. Oh. É simples assim. Mas vocês querem fazer problema de novo em cima da mediunidade. É só fechar as mãos que vai ter um dedo em pé sozinho aí, a mediunidade. A mediunidade é quando você vai para aquele caminho e sente que vai ter alguma coisa ruim ali. Aí você muda o caminho, né? Aí depois você fica sabendo que alguém foi assaltado ali. Foi sua mediunidade. Contato com o mundo espiritual. Que você estava numa energia de vida. Buequibada. E captou a energia de Jequibada daquele caminho. E você fez sua escolha de livre-arbítrio. Eu resumi bem simples agora. Uhum. Realmente. Então. E uma coisa que eu estava pensando agora, Pai João. Que o médium da Umbanda, ou de qualquer, que recebe, por exemplo, pode falar. Foi essa ideia que eu mandei pra você, que você fala da Umbanda de qualquer coisa, né? Valeu, capturei. Então, o médium, ele pode ser um doutor de cura, dos velhinhos da própria família. Isso mesmo. É, pode ser o doutor de cura dele mesmo, né? No sentido, eu incorporo o meu caboclo, eu incorporo o meu preto velho, ótimo. Mamãe está com um processo de saúde e eu trago o preto velho, ou o caboclo, ele olha, receita o banho, ou as ervas, ou o chá, e já é. E já tá resolvido, né? E já fez a sua parte. Mas só... você botar na cabeça que tem que ser pros outros lá fora, né? É. Se mas sua mãe tiver um piolho, você não usa a sua mão, o dedo da mão pra tirar o piolho? Sim. E por que não usa o certo dedo? Nossa. É tudo preguiçoso. Mas o senhor já pensou como é que não seria esse Brasil se cada médium permitisse a sua entidade ajudar uma outra pessoa? Não, duro... Você não estava aqui conversando, né? Estava tudo resolvido. Eu não estaria aqui conversando? Não, porque tá todo mundo esclarecido, porque todo mundo é médium, né, viu? Nossa, mas seria muito bom. Só que é o seguinte, a gente ia encontrar um problema aí, Pai João. Que é o seguinte... Já veio com o problema. Atender fora da gira, fora da Umbanda. Isso é problema? É um problema que a gente... Meu filho, você falou de... o problema que você criou. É. Porque tem muita benzedeira em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, contei foi a minha mãe, fazendo o trabalho que tem um preto velho do lado e aleijado. Nossa. Tem uma preta velha, tem um índio. Que lindo isso. Já pensou? Ela não sabe nem o que ela faz pra dar um banda, né? Coitada, se souber, larga tudo. Porque o pensamento aprisiona. E você sabia que por trás do dirigente espírita de muitos centros por aí, centro espírita de vocês, tá uma entidade completamente diferente do que ele percebe. Porque só percebe o que nós quer passar. Quando eu passei minha percepção real pro meu cavalo, pro menino, ele ficou com medo. Aí eu dei um pé para trás e fui pesquisar dentro dele, do coração dele, qual o aspecto que ele ia gostar de ver. E não ia ter medo para poder desenvolver o trabalho. Aí eu formei o aspecto que ele queria e pronto, passou o medo. Que é o peito velho. O nome Pai João, que hoje eu posso aplicar, né? O Pai João d'Angola é da linhagem que trabalha com Nosso Senhor Jesus Cristo. A linguagem simples para todo mundo entender. Que bênção. É a linguagem de Deus. Deu para entender? Deu sim, senhor. E Então. que trabalha junto com a linhagem de Iemanjá, que é a grande mãe, que é a Nossa Senhora. Nossa, mas seria tão mais útil a gente ter essa bênção que é a mediunidade, se a gente pudesse usar para curar e ajudar o maior número de pessoas possíveis? Tá bom, então, vamos começar tudo de novo, que a cabeça não tá aberta. Eu vou explicar assim. O ser humano, em cada região, tem seu processo de cura, né? Que tá cada um usando sua mão, né? Assim. É tudo a mesma coisa. Aí, uma região diz que chamou a energia não sei da onde. Chama o povo árabe. Chama o povo do norte. Chama o povo do sul. A mesma entidade que vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, faz todo o trabalho. Deu para entender? Deu. Não tem distinção nenhuma. O processo de cura, a própria mãe faz com o bebê. Botou a mão na barriga, passou a dor. Abaixou no colo, passou a dor. Quando seu amigo está doente, está com uma dor da alma do coração, o seu sorriso já cura ele. Precisou de entidade, de mediunidade. Se todo ser humano já é um canal específico do amor de Deus, já é um canal aberto. Para os que desenvolvem e aceitam muito este canal, aí o presente da mediunidade fica maior. Nossa. Tem ver que eu acho que eu complico mais. Não. Não, tá bonito, tá bonito. Agora, Pai João, a gente tá chegando próximo do final dessa hora. Como é que o senhor tá com o tempo? Se o senhor tiver que ir embora, vou fazer mais uma pergunta só. Pode fazer mais três. Mas entendi, o senhor tá com meio pouco de tempo, mais ou menos. Isso mesmo. Tá certo. Então vamos lá. O senhor poderia, por caridade, falar um pouco sobre a emanação, ou seja, a energia com que um preto velho presenteia quem ouve esses diálogos? Que muita gente que é médium sente que inunda a sala e permite a pessoa ficar naquele estado de, sei lá. Eu já fiz a experiência com você uma vez, né? Eu, através do poder da palavra, da vibração do som, eu mandei a minha energia, né? Não é a minha. É a canalização da energia que eu baixo minha cabeça, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu baixo é através desses ensinamentos. Toda entidade trabalha desse jeito. quando o médium sente a energia lá, ele está recebendo aquilo. Ah. Que facilita o canal ser aberto para a informação chegar. Para o conhecimento ser firmado, ser enraizado. Ué, para mim não, né? Sim. Sim, senhor. E é, se num diálogo desse tem algum espírito que vem, que é ou seja pseudo-sábio, ou seja um espírito trevoso e passa por um... por exemplo, é um lobo numa pele de carneirinho e alguns médios sentem isso, como que a pessoa que está ouvindo ela é protegida? Mas você fala de espírito que está falando que eu, como eu, ou do espírito que está do lado? Não, é um espírito assim que eu faço diálogo igual o senhor, que muitas vezes acaba passando e vem e faz a pessoa ter que ter o discernimento. Aí você é responsável, né? Com o seu certo dedo. De sentir a verdade ou não. Cada um, né, que ouve. É de cada um. Cada um que ouve é responsável. Isso mesmo. Tá, tá. Eu não sou responsável. Eu tô fazendo meu trabalho, né? Eu tento passar a energia através do que eu tô mandando. Uhum. Do meu tempo, da disponibilidade. E do conhecimento que eu tenho. É. Que é pouco, meu filho. Uhum. Eu já tento mostrar de outra forma. Tem pessoa que já conhece isso tudo. Então vai dizer, não quer ouvir isso não. Vai diga e vai embora. Uhum. Uhum. Mas todo mundo, se abrir o coração de verdade, vai perceber a energia que chegou adentro e fez a reforma íntima. Eu não estou fazendo nada. É o próprio coração que está se abrindo. Se tiver algum espírito, como você falou, né, teivoso, coitado. Não vai dar sucesso em nada. Porque a terra corre o quê? Os ataques da luz, né? A luz pode demorar um pouquinho, mas com a paciência chega lá. E aí a própria pessoa se perde. E aí cai no próprio buraco do esquecimento. Entendi. Então, aquele que ouve é responsável por aquilo com o que se sintoniza quando ouve uma mensagem, seja ela de quem for. É isso aí. Olha lá. A pessoa que escolhe. A primeira pergunta que eu lhe faço. Uhum. A pessoa liga o comunicador para ouvir isso. Ligou por quê? Tá. A pessoa já pode estar influenciada. Por alguma entidade João BT. Ah, é. E aí até no Preto Velho eu acho um monte de... Acho um monte de coisa. De coisa. Isso mesmo. Porque tá sintonizado com aquilo. Se não tinha, fez existir. Isso. Que é o problema. Nossa. Porque quem tá de coração aberto, uhum, acima do coração tem um próprio discernimento. Uhum. A ver a qualidade de tudo que está sendo ouvido. Senão vocês têm o buraco da orelha, os ouvidos. Igual sacode isso, né? Cabia tudo dentro. Qualquer porcaria. O seu discernimento é que diz. Isso presta, isso não presta. Entendi. Bom, vamos lá então. Eu vou dar um exemplo, para ficar mais claro. É, um exemplo. Todo mundo tem conhecimento livre para ir procurar, não tem? Tem. Tem livro de tudo que é tipo. É. É só você ir procurar informação, fazer o seu e tudo, e depois você escuta uma conversa dessa. Porque a pessoa que não tem conhecimento de nada, ela vai... E escutar isso com que qualidade? Nenhuma. Com a qualidade da dúvida. Mas como meu trabalho não está sendo processado em cima da dúvida, aí eu uso a energia para abrir a mente, para pelo menos dar mais vontade de conhecimento, de buscar o conhecimento. E aí a pessoa começa a estudar mais. A grande maioria de quem consegue ouvir os nossos conversadores, né, nossas conversas, recebe essa vontade de procurar mais coisa. E aí eu estou falando nossa conversa, não é só com eu não, com todas as outras entidades. E aí a pessoa diz até assim, ó, meu filho, não dá vontade de parar, eu quero sempre mais. Essa foi atingida pelo conhecimento verdadeiro. E ela quer aprofundar no assunto. A pessoa que não teve abertura por conhecimento, para no primeiro. Não começa, não chega nem ouve tudo. Aí vai depender do tempo da desencarnação dela, né? É verdade, pai. Nem todo mundo está pronto para entender. Nem todo mundo. É país que tem picóio, pintuado e tudo que é tipo. A cada tipo de pessoa. Eu vou fazer então uma última pergunta para o senhor, que pode até capturar aí o seu dia inteiro para responder, porque é uma pergunta muito interessante. É verdade, Pai João, que só uma entidade de direita pode ser a entidade principal da coroa de um médium, ou um Exu pode ser a entidade principal? Depende da ligação dessa pessoa. A coroa da pessoa, para quem não conhece a linguagem da região da Umbanda, seria a ligação com Deus. Certo? Certo. E vocês criaram a divisão de direita e esquerda. A direita seria Deus, né? E o povo que vive do outro lado do mundo, que anda pelas esquerdas, que tem a esquerda como direita e vice-versa. É tudo a percepção da visão. É o modo de ver a coisa. Se a pessoa tem um trabalho espiritual para ser desenvolvido, de resgate, com a entidade da esquerda, ela vai trabalhar com a esquerda. E ela pode ter a coroa menor com as direitas. Deu para entender? Sim. Vai depender da elevação de conhecer. Eu vou classificar agora. Eita. Eu não gosto da classificação, não. Vamos começar. Vamos lá. Se a entidade da Ikeda tiver muito conhecimento e escolhe praticar sempre o bem através dos seus trabalhos, seja ela orientando os subordinados, olha a classificação. Olha. Essa entidade ou este grupo pode ser considerado como dieta? Ah, pode, não pode? É, porque está fazendo bem. A entidade que não tem total conhecimento do que é o bem e do que o bem pode ir, ela vai ficar mais lá atrás, né? É. Vai precisar de mais tempo trabalhando, existindo, para poder alcançar esse conhecimento. Essa nós pode classificar como esquerda, né? Com a classificação de vocês. Para a nossa classificação, esse é o nível de energia de trabalho. O médium tem capacidade para trabalhar com aquilo. Ele vai trabalhar porque ele tem uma capacidade psicológica, espiritual e de corpo físico para trabalhar com aquele tipo de energia. E esse vai se sentir bem, não vai se sentir mal de forma alguma. Então não tem problema daquela entidade da riqueza por um tempo da vida ou um autor da vida se a entidade de cabeça para ser trabalhada. Entendi. Então, com os mais bem informados aprenderemos e com os menos bem informados ensinaremos. Isso mesmo. E tem muita entidade de direita que foi recém-resgatada da esquerda. E agora, como é que fica? Eita. Depois que o Hipito desenvolveu tudo lá e recebeu o convite, você vai vir trabalhar com a dieta, você aceita? Aceito, ponto. No primeiro dia de trabalho, esse Hipito é o quê? Direita ou esquerda? Agora é direita. Não, nenhum nem outro. Não tem nem direita nem esquerda. Tá ali na transição. Só tem o trabalho do bem, da luz. Só tem o trabalho de Deus. A verdade é reconhecer qual é o trabalho para Deus. Tá certo. O Hipito vai receber todas as aberturas de centros energéticos para trabalhar na dieta, no primeiro dia de trabalho, né? Uhum. E os espíritos que não aceitam trabalhar para a dieta? Recebeu o convite. E prefere ficar lá. Esse pito é direita ou esquerda? Eita! Você tá vendo que é só a classificação que o ser humano quer colocar? É. Que a entidade, o mundo espiritual, aceitou a dualidade humana para poder facilitar a chegada do conhecimento. Tudo que eu posso estar falando como dieta é falado pelo Exu, pela esquerda. Vai mudar a forma de falar, a forma energética. Mas o fim vai ser sempre qual? O bem. O bem. Então não tem distinção de queira de dieta. Tem o repete. Tem que repetir a todo mundo, né? Repetir a pai e mãe. Tá ali de nosso Senhor Jesus Cristo. É. Quem é a dieta, quem é que? Do pai ou a mãe? Não existe, né, filho? Porque se a mãe for boa, é a dieta. Se o pai for ruim, a esquerda é assim. E se for contrário? Se juntou os dois para fazer você. Você não é uma coisa boa? Oh, e veio da onde? Da esquerda e da dieta, foi? Nossa. É simples, vocês que complicam. Nossa, mas que legal. Isso foi muito bom para a gente também começar a abandonar um pouco essas classificações tão rígidas, né? Isso. Vou dar outra gente. Vai com uma mulher gosta de trabalhar com a dieta. Ela fez essa coisa, né? Porque senti. E o trabalho da dieta vai elevar os pensamentos dela cada vez mais. E a responsabilidade de sempre procurar fazer o bem, não importa como. Porque o raio que desce de energia na comunicação espiritual faz ela sentir a diferença de ser humano e de ser espiritual. Deu para entender? Sim. É a escolha dela. Quem escolhe trabalhar com a esquerda vai sentir o quê? É até pior, viu? Porque na esquerda você vai ter conhecimento de tudo. O conhecimento de ele e o esquerdo. E aí você vai ter que acordar para a sua própria responsabilidade de fazer a coisa. De fazer aquele trabalho. Você vai ter contato com tanta energia intensa e complicada que você vai ter aquela energia na sua vida de jeito nenhum, né? Aí você vai querer estar sempre se melhorando. Você vai dizer assim, eu vejo muito mais dizer, meu Deus do céu, eu nunca quero fazer aquilo que aquela mulher que eu atendi fez. Através do trabalho da esquerda, ele está aprendendo a se melhorar. E aí vai crescendo. Quando você tem contato com um assassino, fica todo mundo com os cabelos aí piados. Mas dentro, você diz o quê? Eu nunca vou fazer isso, né? É. E vai, meu Senhor Jesus Cristo, que eu nunca vou fazer isso. Uhum. O assassino é da direita ou da esquerda? Se eu for pela classificação, é da esquerda, né? É. E aí eu aprendi com o exemplo dele a não fazer aquele trabalho. E eu passo para a direita, se eu for classificar como vocês. Eu acho que agora ficou mais claro, né? Ficou bastante claro, viu, Pai João? Como é que tá aí? O senhor vai agora para onde? Eu tô com o trabalho no centro de Pinto. Olha, que legal. E senhor... começa às 6 horas. E o senhor chega lá com qual nome? Aí quer saber demais. Eu tô acompanhado por outro preto velho hoje. Ah, é? Quem é que é? Isso que eu posso falar agora, não. Ah, mas eu já sei, é Pai Joaquim. Não é não. Oi, tia. Então, tá. É Pai José. Pai José. E aí, nós vai fazer o trabalho pra coordenar as mentes perturbadas. Enquanto o povo tá no centro sentado, escutando o homem falar, nós fica trabalhando com as mentes perturbadas e com os espíritos que estão chegando com eles. Para começar a trabalhar como se fosse um remédio dentro da cabeça física e espiritual, para cancelar a ligação do espírito com a carne, do espírito que está atrapalhando a pessoa. Nossa. Então é muito trabalho acontecendo ao mesmo tempo. E através do amor nosso Senhor, nós conseguimos fazer a arrumação daqui a cabeça. Nossa. Aí, quando precisa, acontece o processo de intuição induzida sobre o que está acontecendo no local, para que a pessoa encarnada que está conversando com todo mundo passe informação útil para completar o trabalho que nós fazemos por trás. Deu para entender? Entendi, o sim. O tema vai ser trabalhado para exemplificar o trabalho que eles estão sentindo dentro deles. Que é nossa irmã trabalhando. Que é o grupo de trabalho por trás. Se eu precisar se aproximar de algum médico e ele sente agradável com a energia que eu estou aqui no momento, eu vou formar energia do preto velho, né? É. Aí se o médico do lado gostar de um monte de luz, eu jogo a roupa do preto velho, boto pendurada na cadeira e boto a do monte de luz, né? Faço trabalho do lado. Aí se o outro gosta de uma mulher vestida de rosa, eu jogo a roupa fora e pego a roupa rosa. O que importa é o trabalho sendo feito. E se no meio da fia não tiver pessoa com mediunidade já forrada, ela não vai nem saber que eu tô lá, então eu posso ficar como eu tava, igualzinho. Sim, eu trabalhando nisso, não sei o que eu trabalho. Não, minha filha. Vocês, então, seguem trabalhando na Seara de Jesus, onde quer que seja necessário, com a roupagem que precisar. Quer que eu diga o negócio agora? Eu quero, Pai João. Agora vai mexer com muita gente. Deu até, olha, eita, meu Deus. Tem muito trabalho das igrejas evangélicas tirando as coisas ruins que a gente faz. Suspeitei desde o princípio. Então tá tudo pano, né? Tem muita gente trabalhando lá dentro pra limpar o povo. Nossa, graças a Deus. É tudo muito bonito, trabalhando. Tudo muito lindo, Pai João. Pai João, dá uma última mensagem então pra quem tá ouvindo aí, gosta do preto velho, Pai João da Angola, e encontra conforto nas suas palavras. Eu não vou fazer uma mensagem bonita, não. Ah. Eu vou só pedir para vocês pensar um pouco no processo de ser pleno na consciência de Deus. Que para Deus só existe um fio. Só existe uma força, uma vitória. É a vitória do amor próprio de Deus. 10 gente em cada um. E o seu mantema em fazer o caminho do contrário, querendo dividir tudo e tudo que é jeito. Vocês precisam acordar e aceitar sua essência boa, a presença de Deus agindo na sua vida de qualquer forma, sem complicar mais nada, sem complicar até o processo de ouvir uma conversa, sem complicar o processo de abrir o sorriso para o outro, sem complicar o abaixo sincero, sem complicar a ajuda de coração para um amigo, sem complicar o milagre da sua vida. Que sua vida é o maior milagre que tem, né? Você podia estar encarnado como cachorro, mas tá como jeito, então tá melhor que o cachorro. Mas para todo mundo nem isso serve. Quando você começa a perceber a grandiosidade de Deus, você vê que tá tudo tão gostoso. E tá tudo tão bonito. E não tem como dar errado. Eu agora termino dando a resposta que todo mundo gostaria de ouvir. É. Nada vai dar errado. E... nem nunca deu. Tudo vai dar certo, sempre. Porque Deus quer é que você esteja sempre na dieta, como se denomina. É isso. Mas, Pai João, antes do senhor ir embora agora, eu tive uma ideia que a gente não pode deixar na cabeça das pessoas que fazem, sei lá, uma torta na cabeça, que acaba ficando com medo de uma coisa. Será? Será que a pessoa deve ficar com medo de, na próxima encarnação, nascer uma baleia ou nascer um cachorro? E aí, que achei até bom. Não ia ter conta pra pagar, né? Não ia ter problema com o namorado. Nem com o marido. Não ia cuidar nem do filho, porque o cachorro cuida do filho um pouco, depois joga embora. É. Devia agradecer. Mas não corre esse perigo, não. Se você tá ser humano, se prepare. Porque o caminho vai ser muito de ser humano ainda. Você não consegue voltar para o bicho mais não. Graças a Deus, então. Muito, muito obrigado. Eu gostaria de voltar, ia ser melhor. Pai João. Muito obrigado. E Luquinha, como é que tá? Eu quero tentar trabalhar amanhã. Trabalhar. Amanhã vai trabalhar. Eu tô levando ele pra trabalhar com ele. Pra ele aprender a tocar o coração das pessoas. Porque as pessoas gostam da energia, da simplicidade das crianças, né? E parece que abre mais o coração quando escuta uma criança. E eu quero que ele aprenda a perceber a grandeza de que ele é. Pai, como vocês falam, evoluir de ele para outra entidade, né? Ele não fica aqui o tempo todo. Tá certo. Então, saudações ao Luquinha da parte minha e daqueles que o amam muito, viu? Que ouvem. Tá certo, meu filho. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você. Graças a Deus. Então, fique na luz, meu senhor. E com a proteção do Mantajou e Banco Nossa Senhora, com todas as formas que nos protege. Tá bom. E sempre cuida do nosso caminhão. Tá certo. Muito obrigado. Fica com Deus. Saravá os pretos velhos! Adorei as almas! Pombinho de Zambi.